cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam no FM de Boa Nova. Estamos em plena Silly Season e este que guardámos para, enfim, para esta área, porque estamos a falar de uma banda que já lançou um disco, já há um tempito, e aliás foi-nos pré-anunciado ainda antes do disco sair, e estamos a falar de um disco homónimo e o primeiro disco da banda com o tema All The Morning. Vocês se recordam ali na altura de fevereiro, começava aqui a rodar. Estou a falar dos Tricycles. E é uma edição da Lux Records, de que, normalmente, sendo uma editora do nosso distrito, não gostamos de deixar passar nada enfim, à margem. Pois bem, mas também vos avisamos que sempre que falamos de uma banda nova, enfim, temos que ter, enfim, alguém sujeito aqui à nossa inquisição. E, no caso, é o João Taborda, um dos membros dos Tricycles, que nos está a falar, enfim, a distância se obriga, de Lisboa, mas que, enfim, vamos perceber que há aqui pontos de comum com a nossa cidade, nossa capital distrito, com Coimbra. Antes de mais, João, bem-vindo aqui à Serra da Estrela. Muito obrigado, é com muito gosto que estou convosco. Pois bem, estamos a falar de um álbum de estreia. No entanto, nomeadamente diz respeito ao João, enfim, os discos já não é uma novidade para si. Enquanto António Olaia e João Taborda editou também pela Lux Records, e que, no entanto, hoje junta-se com este coletivo. Eu preciso perguntar, quem é este coletivo, antes de mais, e porquê que Coimbra tem um momento agregador? Bom, nós juntámos, basicamente, eu comecei a tocar, a fazer músicas com o Afonso Almeida, que é guitarrista na banda, E também, conhecemos os Sequoia, não é? Exatamente, os Sequoia e antes disso os Cosmic City Blues, portanto tem um trajeto também já de longa data. E começámos a fazer música juntos e as coisas funcionaram muitíssimo bem logo desde o início. Mas a certa altura sentimos necessidade, estávamos a fazer essencialmente música que era guitarra e voz, guitarra, teclas e voz, ou duas guitarras, portanto era muito simples, muito no core da criação musical, mas sentimos que havia necessidade de termos uma banda mais clássica e, portanto, convidámos o Edgar, que toca baixo, e o Sérgio, da bateria, para se juntarem a nós. As coisas funcionaram, a química funcionou bem logo desde o início também, felizmente, e pronto, e os Tricycles nasceram. Ninguém é verdadeiramente de Lisboa, ou melhor, o Sérgio nasceu em Lisboa, mas não viveu em Lisboa durante muitos anos, mas agora vivemos todos cá. Agora, a ligação, e portanto a banda é uma banda efetivamente de Lisboa, temos uma ligação muito forte a Coimbra. Porquê? Porque eu sou de Coimbra, vivi em Coimbra muitos anos, o Edgar passou por Coimbra, e temos esta ligação à Lux Records via António Olá e João Taborda. Ontem, por coincidência, estava a ver, e o segundo disco que a Lux Records editou, na verdade, foi o meu primeiro álbum com o António Olá, o Loud Club. E, portanto, há esse contacto com uma editora que custa-nos muito. E, portanto, foi uma... A certa altura, quando vimos que tínhamos material para editar o primeiro álbum, pensámos que a Lux Records era uma excelente opção, e felizmente o Rui Ferreira, o dono da Lux, concordou connosco. E pronto, daí o contacto. Say hello to the morning moon, count it 10, it's almost noon. Splash the cow, it's forgotten dreams, you know so well, nothing's like it seems. Down, down, down, down. Sing along. There are too many words that can go wrong. Down, down, down, down. Sing along. There are too many words that can go wrong. Sun, it's a violin, it's all unknown. Crash the car with childhood screams, lick the sky with perfect skin. Oh, so nice if it comes from within. Kill it soon, it won't hurt. Kill it, son. Podemos dizer desde logo que este disco, que está em CD e naturalmente também nas plataformas de streaming, a verdade é que vai ter também uma edição em vinil. É verdade, por acaso estamos bastante contentes com essa perspectiva. Ainda vai demorar algum tempo, vai ser, por acaso vai ser interessante, porque a edição em vinil vai coincidir com um concerto com uma banda inglesa mítica dos anos 80, que vai tocar connosco. Estamos a falarmos dos Monochrome 7, não é? Exatamente. E é o que vou saber, será para a altura de Natal, não é? Exatamente. Portanto, esperamos que o nosso vinil também sirva de prenda de Natal para algumas pessoas. Muito bem. E isso vai acontecer, enfim, não haverá data ainda, mas no Teatro Académico de Gil Vicente. Portanto, exato, basta estar, exato, atento. Que é, a data já está marcada. Já está. Agora, eu é que tenho má memória para isso. Vamos tentar aqui ver se, olhando para o calendário, mas é, já temos o concerto marcado, na verdade. Para, pois bem, mas pronto, vamos estar atentos e vamos divulgar e também. Falta muito tempo, também ninguém se ia lembrar de qualquer forma. Ora, aí está, uma banda, portanto, já vimos as ligações a Coimbra, que lança o seu primeiro disco e que curiosamente vem a estrear no Sabotage em Lisboa. Uhum. Enfim, isto faz-me aqui perguntar, bem, há pouco disse que estão a morar há 30 anos em Lisboa, portanto poderia ser também uma razão de conveniência, mas pergunto, ainda que estejam ligados a uma editora de Coimbra, enfim, a bem afamada Lux Records, por onde é que eu faço? As coisas em Portugal ainda têm que ir a Lisboa para dizer que acontecemos, ou se isso não acontecer, parece que não aconteceu, entre aspas. Essa é uma excelente pergunta e difícil de responder, para ser franco. Eu não sei a resposta a essa pergunta com franqueza. Eu acho que nós estamos tão fora do sistema, de certa forma, que não consigo dizer. Eu às vezes tenho a impressão de que isso é verdade, para ser franco, que de facto está em Lisboa, as coisas tornam-se mais fácil, mas eu não sinto que nós tenhamos beneficiado necessariamente disso. A ida ao Sabotage é simplesmente porque a estreia no Sabotage foi uma coincidência de fatores, incluindo a oportunidade de tocar com os Bazar Indie, que vinham tocar também ao Sabotage, e portanto foi uma coincidência que fez com que a estreia do álbum fosse lá. Agora, nós estarmos dentro de um circuito em Lisboa que nos beneficia, por exemplo, a nós particularmente, como banda, não sinto isso. Mas isto é mais uma impressão do que outra coisa, e posso estar errado, é capaz de ser um bocadinho verdade, porque ainda somos provincianos o suficiente para as coisas funcionarem assim, infelizmente. E em Lisboa as coisas serem eventualmente um bocadinho mais. Eu não sei se este discurso é assim muito politicamente correto. E podemos dizer isto, é bom da própria Lux Records. A Lux Records tem uma vantagem, há portas a várias bandas, não é? Uhum. E acaba por ser um selo de qualidade, como começarão outras editoras, a PAD lá em cima no Minho, enfim, não só, agora não estou a recordar, mas há vários exemplos, e bons exemplos no país, que de facto vão abrindo as portas, ou seja, às vezes é mais fácil para as bandas até associar um nome que as pessoas já associam a outros casos de sucesso, não é? Uhum. E às vezes é preciso quem abra a porta. Uhum. E isso tem muito a ver também com aquilo que eu vou perguntar, assim, também com concertos. Muito bem, vocês escolheram Tricycles, podiam ter escolhido uma famosa Home Dap, uma Casal de Quatro, ou Marley Davidson, mas enfim, é pelo menos mais ecológico, mas podem sair de portas, e quando sair de portas, ir até a Espanha, e porque não, convidar, ou melhor, serem convidados também de Coimbra, por exemplo, os Agigsó, levam-nos para aquilo que eles já têm feito muito, que são digressões ao longo da Europa e muito para a Escandinávia. Uhum. O que seria para os Tricycles terem alguém que de facto os levasse para mostrar este vosso disco lá fora? Seria ótimo, não vamos ser hipócritas, não é? Mas primeiro, há nessa pergunta talvez algo subjacente à própria questão, que é o nome Tricycles poder potencialmente ter a ver com o facto de queremos projetarmos internacionalmente isso, ou o facto de cantarmos em inglês. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Isso posso dizer com toda a certeza. Ou seja, por exemplo, nós cantamos em inglês simplesmente porque nos apetece cantar em inglês, até como contracorrente, de certa forma, porque acho que agora o português está muito mais na moda e é bem mais fácil para uma banda ser projetada, pelo menos localmente, a cantar em português do que em inglês. Portanto, para nós o inglês foi uma escolha como podia ter sido o português. Não achamos que uma língua ou outra tenha que prevalecer. É aliás, e provavelmente nem está fechado. Exatamente. Em qualquer altura, se for natural... Absolutamente. Se um dia deste nos apetecer começar a cantar em português, começaremos sem qualquer hesitação, mas sem qualquer programação também. Exato. Essa coisa a mim... Eu isso não gosto da noção do comércio. Vamos cantar numa língua porque é uma porta aberta para ir para fora, okay, ou porque nos abre mais portas internamente. Quanto a isso, estamos completamente fora desse tipo de pensamento. Okay. E, portanto, o próprio nome é engraçado, porque apercebemos mais tarde que o próprio nome Tricycles é um nome, em termos de marketing, não muito bom, porque nós vivemos em Portugal. As pessoas muitas vezes chamam-nos tricycles ou tricycles e está muito bem, não há problema nenhum, porque nós somos portugueses. As pessoas não têm que saber qual é a forma correta de dizer tricycles, não é? Mas a verdade é que isso cria alguns equívocos de vez em quando. Pronto, e portanto, respondendo à pergunta, se tivéssemos a oportunidade de ir tocar lá fora, excelente. Para já estamos mais preocupados em tocar cá dentro, tocar em Portugal e tocar o máximo que pudermos dentro do nosso país, que gostamos e muito. E portanto, muitas vezes a dificuldade, e como também estava a dizer, é conseguir arranjar sítios para tocar mesmo cá. Portugal é um país que não é completamente fácil nesse aspecto. Este disco, estamos a falar ele saiu na época de na primavera que aí vinha, mas estamos agora no verão. Mas é um disco para o Vicentado ou um disco para as latadas? Eu acho que é um disco para o Vicentado, para as latadas, para diferentes momentos. Nós costumamos olhar, ver que ele de certa forma reflete não apenas a heterogeneidade do que é a banda, a própria banda. São quatro pessoas com quatro sensibilidades diferentes, com influências diferentes, e isso obviamente potencia a heterogeneidade, mas nós temos na gênese da música assumimos a diversidade, digamos assim. Para nós era extremamente chato termos um som completamente coerente e muito facilmente identificável. Ou seja, não é porque estamos à procura de uma identidade musical que queremos diversidade, mas precisamente porque acho que já a encontramos de certa forma, é que vimos que a nossa identidade está nessa diversidade. E portanto nós temos no álbum músicas que podem ser ouvidas bem sentadinho ou deitado, se quiser, e outras que não devem ser ouvidas sentadas, ou se a pessoa começar a ouvir sentado e acabar a ouvir sentado, então é porque a música falhou, a nossa intenção com a música falhou. Mas isso também significa que os próprios temas, enfim, ao vivo podem ter uma roupagem diferente, adaptada também a diversos públicos. Eu acho que sim, embora isso não seja intencional. O que tem certamente é mais crueza, eu acho. As versões ao vivo já nos disseram que são bastante fiéis ao que está no álbum, mas eu acho que têm mais power, são mais fortes, e nós gostamos de nos divertir em palco. Portanto, por acaso tem havido uma tendência para abandonarmos um bocadinho as músicas mais calmas e explorarmos mais o nosso lado mais agressivo, digamos. Mais roqueiro. Mais potente, mais roqueiro, exatamente. Mas isso tem a ver com o feedback que têm do público ou com a vossa própria maneira de estar em palco? Com o prazer de estar em palco, mais do que com o feedback do público. Sim, acho que é mais isso. Indiretamente, talvez, obviamente, reflita até certo ponto o feedback do público, mas não verbalizado. É mais a forma como o público também reage e a forma como nós nos sentimos em palco, não é? É verdade que há momentos em que sabe bem tocar uma música mais calma e mais intimista, mas sabe muito bem aquela expressão catártica, estar ali com uma música mais forte em palco, e divertimos-nos nisso, sobretudo quando somos acompanhados pelo público, claro. Também não tem muita piada estarmos a tocar ali uma rocalhada a sério e depois ninguém nos seguir, não é? Exato. Still all over the fading. ao João não lhe disse em pré-anunciação, mas a verdade é que não vai escapar desta. Nós temos, a quem estreia aqui na Boa Nova, como é o caso do João Taborda, uma fase de 3 desafios. Enfim, eu perguntar-lhe se está disposto para eles ou não é indiferente, porque vai ter que estar. Portanto, vamos a eles. Força. Primeiro, imagino que vem tocar aqui a Oliveira do Hospital. Antes de mais, não lhe perguntei, não sei se conhece aqui a cidade. Conheço. Então, ótimo. Então, vai acreditar que vai estar ali no Parque de Mandanelho, portanto, onde tem um bom anfiteatro natural, e no final desse anfiteatro um bom palco, é o que nos dizem os colegas que vão, colegas seus, portanto, músicos que vêm aqui tocar, e que, pois bem, como beirões que somos, dizemos aqui aos Tricycles, por favor, tragam convosco duas bandas nacionais, ou dois autores, para fazer aqui um sarau aqui em Álvaro do Hospital. Quem é que o João Taborda iria convidar? Bom, começamos logo por uma daquelas perguntas que são absolutamente terríveis. Então espero pelas outras. Não, mas por uma boa razão. Agora tramou mesmo. Porque a razão é boa, porque eu acho que atualmente o panorama musical em Portugal é extremamente interessante. O problema está nas duas, não é? O problema está nas duas. Arranjar duas, exato, eu acho que levava era umas 20 ou 30 atrás. Muito bem, é bom sinal. Um festival. É bom sinal. Agora, se quer mesmo dois nomes, caramba. Olha, podia levar os Birds Are Indie, porque foram a primeira banda que tocaram connosco. Muito e bem. Sendo um som bastante diferente do nosso, acho que era complementar, assim, mais pop, e acho que era interessante. Pensando numa... tornando a coisa assim suficientemente esquizofrénica, nós tocámos num dos primeiros concertos com outra banda de Coimbra, que são os Parkinsons, que acho que tornava a coisa bastante engraçada, porque tem um som muito, muito o homem da bateria, o homem que toca a bateria em pé, não é? Exatamente, toca de todas as maneiras. E acho que podia ser uma combinação interessante com bandas ligadas a Coimbra, pronto. Mas podia dar um exemplo completamente diferente. Por exemplo, há uma banda de que eu gosto muito, os You Can't Win Charlie Brown. Que não tem nada a ver com o que eu dei como exemplo, ou há tantas, realmente há muita coisa boa a ser feita em Portugal. Muito bem. Já passaram por aqui todos eles que há pouco falámos. That you're not mine, but everybody tells me that I'll be fine. Well, give me a minute and a bit of red wine and you'll see she'll make it on time. E agora, o convite é outro. Estamos aqui perto de Vila Formoso, vem uma banda da cena internacional. E quando chegam a Portugal, saem ali de Fuentes de Honoro e dizem logo: eu não me prescindo de um concerto de ter a Tricycles. Pois bem, de onde gostariam que viesse esse convite? Isso. Olha, este é muito pessoal, porque por acaso, como eu estava a dizer, as nossas influências de banda... são muito ecléticas e, portanto, se fosse o Sérgio ou o Edgar ou o Afonso a responder, diziam outra coisa completamente diferente. Eu, assim, porque estou ansioso por ver o concerto deles em dezembro cá, gostava muito que o convite viesse, por exemplo, dos The National. Muito bem. Sou grande, grande fã dos National, mas, por exemplo, há muitos anos que sou fã absoluto de Radiohead. Gostava, se fossem os Radiohead, bom. Só que agora, olha, agora começo a pensar e agora não me calava. Mas muito bem, estão escolhidos. Agora o último, vamos lá ver, dizem que é o mais difícil. Não sei bem porquê, mas veremos. Imagino que vai haver um disco de tributo a uma banda, um autor nacional. E chegam perto de vós e dizem: olha, bem, nós gostaríamos de incluir nesse disco de tributo uma cover vossa, uma versão de um tema para, enfim, de algum modo homenagear. Pois bem, a quem gostariam de o fazer e que tema seria esse? Ai, caramba, puxa. Bom, então vamos lá ver assim de repente. Eu vou dizer uma coisa muito óbvia que provavelmente não seria subscrita por todos os membros da banda. Não, acho que seria, embora não necessariamente a primeira escolha. O problema é lembrar-me de músicas concretas. Eu estou pensando, eu, por exemplo, uma óbvia seria Zeca Afonso. Agora, a música em concreto, eu acho que vou passar essa. Porque eu estou-me a lembrar da música, mas não me estou a lembrar do nome. Ah, mas pode cantá-la. Eu não acho que vou deixar isso para um convite para ir a Oliveira do Hospital. Mas, olha, mas posso lhe dar sugestões. Olha, eu tenho. Bem, eu gosto muito de Zeca Afonso, mas enfim, acho que não há ninguém em Portugal que diga que não gosta. Mas gosto particularmente de A Morte Saiu à Rua. Então, é dos temas que eu gostaria. Já ouvi várias versões. Conheço do HF, conheço de Rui Veloso, e do próprio sobrinho de João Afonso, e todas elas gostei bastante. Portanto, olha, aí estaria. Então nós alinhávamos nessa. Muito nós bem, então olha, está o desafio feito. Atenção, que vou cobrar na próxima. Okay. Quero ouvir isso atrás. A morte saiu a voar um dia assim. Naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai. E um rio de sangue de um peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial. E a foice de uma ceifeira de Portugal. E o sol da bigorna como um clarim do céu. Vão dizendo em toda a parte o pintor morreu. O pintor morreu. O pintor morreu. O pintor morreu. O pintor morreu. Passámos a fase dos desafios, já falámos aqui dos concertos ao vivo, de mostrar. Falamos aqui da hora também da componente do disco. Ora bem, um disco hoje em dia acaba por ser um cartão de visita, não é? Vendem o que vendem, enfim, não vale a pena estar aqui a dizer as razões pelas quais eles não vendem, mas muitas bandas agora têm-nos dito que é no final dos concertos que de facto as pessoas vão até à procura do disco. Levando tal, convosco é o mesmo e a razão de ser, de existirem em ter, enfim, um formato físico que depois vai ser melhorado até com a via, digo melhorado, bem digo, vai ser ampliado com a via do vinil, não é? Porque tem uma, enfim, o vinil tem outras questões, nomeadamente a própria questão até do ritual, não é? De tirar exatamente, o disco, virar o lado A para o lado B, enfim, adiante. Porquê essa vossa existência? Nós somos velhos o suficiente para dar valor à coisa física, muito à coisa palpável. Velhos o suficiente. Já há tempo não havia essa, mas vou começar a usá-la. Pois bem, ou seja, não são, enfim, teenagers ao ponto de ficarem pelo efêmero, não é? Exato, exatamente. Que é coisa aí no éter ou na é suficiente. É ter um objeto físico palpável, visível, trincável, cheirável, para além de audível, não é? Uhum. Para nós é importante. E é verdade que nos concertos, no final, também é uma oportunidade para vender CDs e já nos aconteceram histórias muito engraçadas em sítios onde não estávamos já particularmente à espera, lá está de público novo e ir comprar os nossos CDs e, portanto, também tem esse aspecto interessante. Fast, you didn't grant my wish. Ooh. Ooh. componente de imagem. Ora bem, cada vez mais as pessoas têm tendência a querer associar a cara das pessoas, não é? Uhum. Enfim, e a verdade é esta. Também para chegar a esses tais teenagers, hoje, se as coisas não tiverem, entre aspas, youtubadas, não existem. Então, enfim, eles não tiveram um vídeo associado, nem sequer vão à procura da música, não é? Exato. Daí o vosso single. E de facto, de haver também o videoclipe, não é? Podemos dizer também, enfatizá-lo, que foi filmado em Coimbra. Foi filmado em Coimbra e foi filmado com um conjunto de ilustres personalidades da música e do teatro local e amigos nossos que generosamente acederam a participar no vídeo. Então foi muito engraçado fazer a gravação do próprio vídeo, não é? E a montagem, porque é um overdub ou um lip sync daquilo que eu canto, mas feito por outras pessoas. Exato. E que inclui o Ricardo Jerónimo dos Bazar Indie, precisamente, o Vítor Torpedo, António Olaio, o meu grande amigo de longa data, António Olaio. Sim, e o MC Ruse, a Maria João Rebalo, a Joana Cipriano, enfim. Exatamente. Que pronto, alinharam na brincadeira, e eu acho que o vídeo, a alma do vídeo está aí em grande medida. Muito bem, e há necessidade de facto de ter essa componente de imagem para ajudar a chegar às pessoas. Mas para nós não é só isso, é a diversão da própria criação do vídeo, não é? Por exemplo, nós temos um vídeo que não este é, digamos, o terceiro vídeo que editamos ligado com o álbum. Exato. E é o segundo single, propriamente dito. O vídeo do meio, do Saliva, é um vídeo que foi feito por nós em desenhos animados e pronto, demorou uns meses a ser feito, na verdade, mas o gozo de fazer aquilo e o ato de criação compensa. É satisfatório para ele próprio, não é? Porque exato. Deixa logo a satisfação. É. Exatamente. I hate you, I can't stand your guts, 'cause you're ugly and mean, disgusting little thing that I should spin on. If you weren't so far away, and I hate you so much, 'cause I can't feel your touch. Oh, please come back. May I love you, and I love you. Little face and erase you. the sunset in your fingernails. Oh, please kiss me. I miss the sunset in your fingernails. Oh, please kiss me. Que é a criação dos temas, como é que vocês dividem depois entre vocês? É uma coisa feita em comum, até não sequer em ambiente de treino, ou alguém que se enfim, senta mais com essa função e depois não mostra aos demais? Varia um bocado. Inicialmente, como eu disse anteriormente, como as músicas que começámos a fazer inicialmente eram feitas por mim e pelo Afonso, inicialmente eram sobretudo músicas que eu tinha feito ou que o Afonso tinha feito e depois os outros se juntaram. Atualmente o processo é um bocadinho mais heterogéneo, ou seja, às vezes eu venho com uma música e depois arranjamo-la e exploramo-la em conjunto. Outras vezes vem o Afonso e agora cada vez mais frequentemente começamos a tocar em ensaio, o Afonso começa com um riff de guitarra ou qualquer coisa e isso dá origem a uma música. Uhum. E portanto é uma coisa mais, cada vez mais orgânica. A mistura entre a orgânica, exatamente. E o processo é giríssimo. Am I waiting for the summer for no reason? Do I really feel the need for sunburn? Do I really like the sand between my toes? Oh, I know I like the salt from your summer. I'll be lying on the beach but this summer, will you be out of reach? Am I waiting for the summer for no reason? Do I really like the sand between my fingers? Do I really feel the need for sunburn? I know I like salt from your skin. In the summer, I'm lying on the beach. By this summer, you will be out of reach. Estão apresentados aqui na Boa Nova os Tricycles e com o seu álbum homónimo, e daqui naturalmente agora vamos estar atentos e vamos saber o que é que vão bater da porta, seja por concertos, seja por novos discos, iremos, portanto, temos a porta aberta para voltar a incomodar. Com muito, muito gosto. João, olha, foi um prazer falar consigo e já sabes, da nossa parte, até uma próxima. Até uma próxima, um abraço grande. Obrigado. Save your little prayers for those in need. Count calls, driving Ferraris, Jaguars in speed. Stars in unemployment lines, and where they fear our light when the rage kicks the fines. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. dignity. Feel the roar growing inside that will break us free. We don't want your spit change, we deserve dignity. Feel the roar growing inside that will break us free. In your heart, in your heart, in your heart.